Capítulo 27. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, e os chefes dos pais, e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24 mil. Sobre a primeira turma do mês, primeiro estava Jasubião, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24 mil. Era este dos filhos de Perés, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai, o Auita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24 mil. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, oficial-maior e chefe. Também em sua turma havia 24 mil. Era este Benaia um varão entre os 30 e sobre os 30, e sobre a sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto, para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele, Zebadias, seu filho. Também em sua turma havia 24 mil. O quinto, para o quinto mês, o maioral Samute, o Israíta. Também em sua turma havia 24 mil. O sexto, para o sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecuíta. Também em sua turma havia 24 mil. O sétimo, para o sétimo mês, Elas, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24 mil. O oitavo, para o oitavo mês, Sibcai, o Uzatita, dos Zeraítas. Também em sua turma havia 24 mil. O nono, para o nono mês, Abiezer, o Anatutita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24 mil. O décimo, para o décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraítas. Também em sua turma havia 24 mil. O undécimo, para o undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24 mil. O duodécimo, para o duodécimo mês, Eldai, o Netofatita, de Otiniel. Também em sua turma havia 24 mil. Porém, sobre as tribos de Israel, eram estes. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicri. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os Levitas, Azabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naftali, Gedimote, filho de Azriel. Sobre os filhos de Efraim, Oseias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeruão. Estes eram os capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Azmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros da terra, e das cidades, e das aldeias, e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, Ezri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém, sobre o que das vides entrava nos tesouros do vinho, Zabdi, o Sifmita. E sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gedadita. Porém, Joás, sobre os tesouros do azeite. E sobre os gados que pareciam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém, sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. E sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jazize, o Agarita. Todos estes eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e também escriba, e Jeiel, filho de Acmoni, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei, e Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Porém, Joabe era chefe do exército do rei.